Agora, saltamos do Soul Club e vamos até ao Chapitou, em Lisboa. Às sextas-feiras, na sessão de música sem espinhas, a RDP África traz-lhe vozes da cidade. Olhares, opiniões e estilos de vida. Retratos sonoros assinados por Gabriel Bagué Júnior. E nesta sexta-feira vamos então até à zona do Castelo de São Jorge, em Lisboa. É por lá que anda o repórter Gabriel Bagué Júnior. Vais contar a história do Chapitou? Vou tentar contar a história do Chapitou. A história do Chapitou que, ao longo deste belíssimo edifício, onde as vozes da cidade já se encontraram e falaram com Tete Ricu, quem entra aqui hoje consegue perceber que é uma enorme festa. Por um lado, no interior da tenda onde nos encontramos, Tete a aguardar falar connosco, controla todos os movimentos que aqui se passam. No interior de uma outra parte daqui do Chapitou, são vários os bailarinos, os músicos, produtores, homens de câmara, técnicos, enfim, todos os intervenientes num processo de construção de uma escola circense. E baseado num pensamento de Teresa Ricu, mais conhecida por Tete Ricu, passo a citar no seu livro, que se chama Tete, História da Pré-História do Chapitou, 1946-1987, e diz ela o seguinte: a mim, o brilho fascina-me, e as pessoas estão a perder o brilho. A desilusão é tão grande que as pessoas perdem pouco a pouco o brilho, a luz. Não há luz nos olhos das pessoas. O circo, de certa forma, devolve às pessoas o brilho perdido. Quem assina este pensamento é Tete Ricu, que até, boa tarde, mais uma vez, agradeço esta conversa nas Vozes da Cidade para a RDP África. Como é que se encontra nesta história da pré-história de Chapitou? É por aqui. É mesmo por aqui. Olha, mas eu tenho que ouvir qualquer coisa, deixa-me ouvir. Não consegues ter som porque é partir do telemóvel, não? Também. Respondes diretamente. Pronto, este é o lançamento de uma trilogia de livros que começa com a história da pré-história do Chapitou e que começa efetivamente na história de Pierre, que sou eu própria, Teresa Ricu, e que como profissão palhaço adotei a arte da exclusão como mote, como instrumento de intervenção na sociedade. Penso que é uma história divertida, apesar de tudo, e que é uma história de grandes aventuras, mas que não deixa de ter o seu lado bastante sério ao desafiar os outros a que tudo é possível e que basta que a gente queira para exatamente levar a bom porto a nossa realização pessoal e profissional. Eu, no meu caso, consegui ser palhaço, que era aquilo que eu queria na vida, e por isso que eu acho que é um exemplo para outros poderem segui-lo, não como esta profissão, mas como artista de circo, ou como intervenção de um ator social na vida de todos os dias, sabendo exatamente trabalhar tanto nos ofícios, ou seja, no backstage, quanto na pista ou no espaço público, comunicando com as pessoas, não é? Eu penso que hoje em dia é muito importante essa comunicação corpo a corpo, frente a frente, na medida em que as novas tecnologias estão aí assim à espreita. Mas nós temos realmente que usá-las da melhor maneira e pô-las ao serviço com toda a qualidade junto do público em geral e em particular essa gente nova que está aqui assim no Chapitou a dar os seus primeiros passos numa futura vida com sucesso, que é o mundo do espetáculo. Temos igualmente hoje connosco, vindos do norte da Europa, da Noruega, o Circus Kaom. O Kaom quer dizer isso, nós quisermos, isso for possível, e se a gente quiser, isso for. Eles vêm da Noruega, nós estamos este ano com a tutela de um projeto da SIG, da Secretaria de Estado de Igualdade de Género, E por isso estamos exatamente, o nosso foco é essencialmente em cima da Noruega, que foi quem nos apoiou financeiramente. Circo Skalorna, por isso é uma equipe muito pequena de grandes artistas, e que vão estar exatamente no Chapitó, 27 a 29, por isso, ou seja, sábado e domingo, projetando para amanhã. Por isso acho que é muito interessante ver a forma diferente de utilizar as mesmas técnicas que nós usamos no circo e no Chapitó, recriando cada um dos artistas à sua maneira aquilo que melhor lhe agrada, não é? Por isso a liberdade de criação é grande, a técnica é quase sempre a mesma, vai evoluindo, mas dentro sempre do mesmo molde. Isso é interessante porque é realmente um mundo que se avizinha, bastante dinâmico e bastante solidário, no mundo do espetáculo, frente ao mundo, a toda uma sociedade. Também sai, já agora para vocês, para toda a gente se aperceber e estiverem interessados em saber mais do que é o Chapitó, o grande catálogo. O grande catálogo de Chapitó, que aliás tenho o privilégio de começar com a capa, é do Jorge Martins, meu grande amigo e pintor, um grande pintor português, a quem eu fico muito grata, para além de todas as pessoas que cá participaram na feitura do catálogo. Mas é muito interessante ter o privilégio de um grande artista como este fazer a nossa introdução no catálogo, de onde nós falamos e apresentamos todas as nossas atividades circenses do dia-a-dia, dos espetáculos e por aí fora. Por isso, isto é uma casa de espetáculos onde a cultura não para, e continua entre as 9 da manhã e as 2 da manhã, em constante atividade. Vamos ter no dia 28 de novembro, por isso, sábado, além de tenda termos o Circo Skalorna, temos no Bartô, que à noite é Bartô e durante o dia é uma biblioteca, o que também é extraordinário, esta nossa capacidade mágica de transformarmos os espaços e de os rentabilizarmos de uma forma de economia social. É realmente um desafio de toda a gente, exatamente reforçando até o que o nosso amigo Obama, enfim, provocou e falou, que é Yes We Can, mas exatamente sem muitos weekends, para nós exatamente não nos perdermos o ritmo da atividade que está em atenção. Por isso, temos uma DJ session no dia 28 de dezembro, que é Cambodja Selecta, que também é um grande ícone, e assim, das madrugadas. E temos, obviamente, no dia 29, sem parar, o Ghent de Rincon, que é exatamente Santos Cabral, à frente da comunicação, de falar, de saber o que vai à volta do mundo. E nós não podemos esquecer, tendo em conta que realmente nós somos os comunicadores, e nesse sentido temos que passar para fora e agitar e despertar às vezes pessoas que estão desatentas e que estão noutra onda, que entrem na onda e se deixem ir, porque de certeza que vale a pena, e venham achar que estou a visitar-nos, quer dizer, a não perder desde conversar, pensar, agitar, beber um copo, comer, a comida está muito boa agora, finalmente conseguimos dar aqui um salto em frente e a reafirmar a nossa cultura culinária portuguesa, que é muito boa. Por isso, estamos sempre aqui em reestruturação e recriação de um espaço maravilhoso, que é o Chapitó, na Costa do Castelo, aqui frente a frente com o nosso amigo Daniel. Traca-me sempre o nome. Gabriel! Não, sabe o que é? Também tenho um amigo que se chama Daniel e que também faz estas coisas também da comunicação inter-rádio, inter-televisão, inter-fãs, inter-continente. Por isso, aqui com o Gabriel à frente, é difícil uma pessoa não se distrair e não se enganar até no nome. Não é grave, nós já voltamos para perceber esta história da pré-história do Chapitou, que começa em 1946, é a data de nascimento de Tété Ricou. Neste livro de 154 páginas é possível, dentro de instantes, contar resumidamente esta história, que tem a participação também de Maria João Brilhante e Paula Moura Pinheiro. E no dia 3 de dezembro, diz-me Tété Ricou, haverá também a apresentação pública deste trabalho, como eu acabei de referir, Tété, História da Pré-História do Chapitou, 1946-1987, e há um outro livro de 67 páginas que é o catálogo, e ela diz: se não tivermos um imaginário sempre aberto à fantasia, como amarrar os desafios? É esta a pergunta que fica no ar, Nuno Sardinha, para voltarmos para perceber este imaginário de festa que aqui decorre nesta escola circense que tem por nome Chapitou. Em Lisboa. Gabriel, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Nuno. Não tinha percebido, porque o som de fundo, como deves ter percebido, nesta animação conjunta, que se junta também à preparação de um longo programa que logo abre, portanto, à imprensa aqui no Chapitou e à recepção de convidados que chegarão, portanto, a esta esplanada. Mas no meio disto é também importante perceber o quanto este catálogo, mais do que o marco e ponto de encontro de uma experiência de vida ligada à experiência real da vida de cada um de nós, é também um ponto de encontro com o universo familiar de Tété Ricou. Aliás, este livro, Tété, História da Pré-História do Chapitou, 1946-1987, marca esse ponto de encontro com esta experiência. São muitos anos à volta desta experiência circense. Tété, voltando à conversa, não faz mal, Tété está a tentar cumprimentar uma aluna, portanto esta entrevista decorre também simultaneamente com a orientação dos seus pupilos, e ela própria diz aqui: dedico o livro História da Pré-História do Chapitou ao filho Nuno e aos meus netos Maria e João, mas depois faz uma longa viagem com as pessoas por quem se cruza e assina essa dedicatória, curiosamente a 10 de março de 2008. Tété, de novo nestas vozes da cidade, como é que se pode transformar a vida e esta experiência social aqui patente, reduzindo a exclusão e tornando esta escola circense cada vez mais inclusiva e aberta ao mundo? Então, como é que é? Estou vendo, não é? Sem dúvida. Por isso, quer dizer, toda a nossa energia, se for bem concentrada e bem canalizada, eu penso que quer dizer que nós temos realmente o capital humano, é qualquer coisa que não acaba, não é? E nesse sentido, se as pessoas não se distraírem, enfim, com banalidades, direi, enfim, às vezes são importantes as banalidades, mas quer dizer, se as pessoas realmente não se desfocalizarem daquilo que é importante e vai acontecendo a nível da vida, do dia-a-dia, na rua, nos transportes, na escola, e se nós não transformarmos isto numa massificação de pessoas, mas sim os espaços privilegiados de encontro de pessoas, não é preciso ser espaços muito grandes, coisas mais pequenas, mais com uma dimensão humana realmente que nos leve a todos ao encontro, mais próximos uns dos outros. Eu acho que, de certeza, que as coisas têm outra qualidade musical, outra qualidade de intervenção, outra qualidade de humor. O humor é a coisa que tem que estar presente na vida das pessoas, e além de mais faz parte da nossa saúde mental, não é? Esta casa prepara-nos para tudo isso. São 28 anos de casa, não é? São 28 anos de projeto. Este livro vai até 1985. O catálogo é um catálogo intemporal, e de 85 em diante estará, já está na forja, outro livro que conta a história efetivamente da educação pela arte. Por isso, quer dizer, na FNAC eu vou estar também no dia 3, a partir das 18h30. O livro vai estar à venda por aí. É um livro que é engraçado, entre um livro com um caráter lúdico e sério e aventureiro. É mais um dos instrumentos de economia social do Chapitou. Realmente o livro está ao serviço deste projeto que eu criei e construí com muita gente. Neste momento somos 120, e é mais um contributo financeiro para a nossa sobrevivência e vivência dia-a-dia, dentro dos nossos parâmetros de economia social. Até esta experiência adquirida em 28 anos teve também influência, de certo modo, familiar. O pai da Teté foi um militante de causas cívicas, um homem preocupado sempre com os outros, quer em Angola, quer em Portugal. Essa influência familiar marcou o seu percurso de vida? Não, é claro que está no género, não é, das pessoas, quer dizer, a cada um tem o seu. Eu, este, pelou-me o pé para o social, quer dizer, os meus outros 7 irmãos, cada um seguiu a sua carreira, não é? Sua vida profissional e pessoal. E eu realmente dediquei, talvez tenha sido essa partícula de humanidade imensa que o meu pai teve e que enfim, que com ele acompanhei, e minha família toda, e a minha mãe, que era uma grande mulher, teve a capacidade de aguentar o meu pai pelos interstícios todos da África, onde ele se ocupava exatamente da descoberta da cura da lepra e da cura propriamente dita. Nós, isolados nos morros em África, nas missões dos padres e enfim, tudo aquilo era também uma grande incursão na humanidade, no sentido de, pronto, de curar. Naquela época era realmente uma, não era uma pandemia, era realmente um síndrome muito complicado, não é? E que foi erradicado, e que o meu pai teve nessa erradicação com o Raul Folro, o Schweitzer, enfim, tudo gente que se preocupou com esse problema de saúde. Nós continuamos aqui no Chapitou a dar apoio social e fazer natais sociais, incluindo a Associação de Raul Folro, dos prósos sempre nos pedem, nós estamos disponíveis para isso, e aliás é incutido nos jovens a ter sentido de solidariedade social e de intervenção direta com as capacidades que cada um tem de intervir, não só social como a parte comercial. Nós fazemos também grandes espetáculos comerciais. Aliás, devo dizer que o Banco Espírito Santo, ao lado da Gulbenkian e do Ministério da Cultura, apoiaram a saída deste livro. Por isso, quer dizer, eu acho que é importante juntar aqui assim estas três áreas, que é a parte empresarial, a parte governamental e a parte da sociedade civil, que somos nós mesmos enquanto organização não governamental para o desenvolvimento, né? Sem fins lucrativos, ou seja, os lucros é distribuído por todos para uma melhor qualidade de vida, se é que o dinheiro faz qualidade de vida. Então é para isso nós trabalhamos, e o livro é mais uma coisa que está ao serviço disso. É assim que este livro, ao serviço desta causa cívica, que abre as portas a várias pessoas, são imensos os convidados, mas são sobretudo imensos os trabalhos em torno de uma consciência social e cívica que vem marcando a atuação desta escola durante 28 anos, e neste Teté, História da Pré-História do Chapitou 1946-1987, consegue mergulhar-se nisso, perceber-se, por um lado, a dimensão humana, a dimensão familiar, mas, por outro lado, a importância e o olhar atento à não exclusão e à atitude inclusiva diariamente para que cada um se possa sentir feliz. Já voltamos para o último apontamento destas Vozes da Cidade. Estamos de regresso ao Chapitou, nestas Vozes da Cidade, edição de sexta-feira. Repórter Gabriel Bagué Júnior, traz-nos ambientes por aí. Os ambientes são vários, são ambientes de som, de máquinas, percussão, berbequins, enfim, tudo à volta de um espetáculo também que logo ao ar livre terá a duração de cerca de 45 minutos e que será composto por performances circenses, número de aéreos, forças combinadas, mastros chineses, manipulação de objetos, número com fogo, dança, enfim, todo o tipo de técnicas relacionadas com as artes do circo e as artes performativas. Até a terminar estas Vozes da Cidade. As cidades têm este duplo encanto de nos cruzarmos com diferentes vozes, pois é um dia de glória. Ah, eu não sei se é um dia de glória, também tu és exagerado. O Gabriel é tão simpático, não é nada, não sei se é de glória, mas deve ser que é uma história que é para ser contada, porque as histórias não são passadas dentro das gazetas. Eu quero, de qualquer modo, aproveito um bocado e agradeço-vos esta oportunidade que me dão, de agradecer a todos os amigos que me ajudaram a não desistir de contar esta história, que é a história da minha vida, aqui assim numa simbiose, aqui assim muito próxima com o Chapitou, que é realmente, pronto, uma construção feita até a partir de 1985, e que realmente tenta responder e ser fiel aos princípios que nos levam, de solidariedade e de festa, e a festa, na festa cabemos todos, braços dados ou não, enfim, numa tenda que é suficientemente pequena para nos abraçar a todos, somos muitos, na música, na cultura, nas artes do circo, na pintura, no audiovisual, nas novas tecnologias, enfim, com tudo aquilo que nos leva a comunicar, a desviar o mundo da guerra e da competição exacerbada, da corrupção, tudo isso. Eu acho que o Chapitou é um projeto de muita persistência, quase que alguma obsessão, no sentido de desviar e intervir para uma vida mais justa e mais equitativa, e com a cultura e as artes que devem estar constantemente na ordem do dia dos políticos, do mundo, de todos os governantes, de todos os mundos. Porque é a cultura que nos faz falar entre nós, não é? E por isso que nos faz encontrar. E a todos eu desejo realmente um grande obrigado e bem-ajam. E o Chapitou é um espaço aberto a público, sendo uma organização não governamental. Por isso, bem-vindos, e a casa é vossa até às 2 da manhã. Obrigado. Muito obrigado, Tete Ricu. Foi o contacto com esta mulher que nasceu para esta realidade, assume-se como mulher de palhaço, é a presidente desta organização não-governamental para o desenvolvimento, fundada há 26 anos, onde afirma exatamente que é preciso acordar para o sonho. E termino, como comecei esta reportagem nestas Vozes da Cidade, citando Tete Ricu: a mim o brilho fascina-me e as pessoas estão a perder o brilho. A desilusão é tão grande que as pessoas perdem pouco a pouco o brilho, a luz. Não há luz nos olhos das pessoas. O circo, de certa forma, devolve às pessoas o brilho perdido. A autoria desta frase é desta mulher, que se chama Teté, e com o livro História da Pré-História, do Chapitou, 1946-1987. Todos os caminhos vêm dar ao número 7 da Costa do Castelo, onde logo à noite esta tenda se abre ao público e a demais convidados para pensar esta histórica instituição que se chama Chapitou.